A Sura do Tempo. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pelo Tempo. Por certo, o ser humano está em perdição. Exceto os que creem e fazem as boas obras e se recomendam mutuamente a verdade e se recomendam mutuamente a paciência.